A vida é boa, a vida é bela. Quem tem o tapa não, não põe a cara na tela. A vida é boa, a vida é boa, a vida é bela. A vida é boa, a vida é boa, a vida é bela. Quem tem o tapa não, não põe a cara na tela. Como desmentiu o estelionatário, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Malandro também tem seu dia de otário. Vagabundo acha que eu tô rico, nego pensa que eu sou bacana. Quando a barra aperta eu faço bico, eu aplico, eu não fico sem grana. Daqui eu me arranjo de lá, quem só chora não mama no meio do pega pra capar. Eu me viro daqui, eu me arranjo de lá, quem só chora não mama no meio do pega pra capar. Malandro que é malandro não teme a morte, malandro que é malandro vai pro norte. Enquanto os patos vão pro sul, malandro que é malandro não teme a morte. Malandro que é malandro vai pro norte. Enquanto os patos vão pro sul. Vem cá, vem ver como tem babaca na TV. Vem cá, vem cá. A vida é doce, mas em verdade amarga. Vem cá, vem ver como tem babaca na TV. Vem cá, vem cá. A vida é doce, mas viver tá de amarga. Baby, eu te espero para o chá das 5.